Estamos equipados, tem sido uma luta constante a compra de material de proteção individual dos nossos profissionais. Neste momento estou convencido que estamos mais ou menos equipados. Ontem mesmo fiz encomenda de 13 mil máscaras. Embora neste momento há uma inflação brutal de todo este equipamento, temos, portanto, hoje mesmo vou dar instruções mesmo aos nossos profissionais, porque há realmente um alarme, portanto, e que ontem, a diretriz que saiu ontem, que realmente as pessoas devem usar máscara, nós vamos começar a usar máscara. Não, se as pessoas não terem preocupação de nós usarmos máscara no serviço de atendimento, é uma questão de proteção. Vamos utilizar também, hoje mesmo ou amanhã devem nos chegar as proteções para falar com o público, portanto, para as nossas pessoas, para os nossos administrativos que estão em contacto com o público. Não está, há a haver uma barreira de vidro entre as pessoas e podem estar mais descansados em relação a estas situações. Mas acho que estamos minimamente equipados e a dar resposta e preparados para, se houver casos, para poder responder com eficácia a toda esta situação.